Quando você vai fazer uma viagem de volta ao tempo? Está começando pela Costa Azul, arquivo 709. A máquina do tempo estará levando você de volta aos anos 60, 70 e 80. O melhor do flashback, para você recordar grandes momentos. O passado de volta para o presente. A partir de agora, Luizinho Serpa pilota a máquina que levará você de volta ao tempo. Venha, mergulhe fundo nesta onda. Boa noite, um grande abraço para você que já está curtindo aí a Costa Azul, né? Para você e, é claro, para você, para vocês todos que estão curtindo a Costa Azul desde 5 da manhã. E agora até às 10, você vai recordar comigo os melhores momentos aqui no arquivo 709. A emoção do passado, sempre de volta para o presente. Eu recebi aqui hoje uma carta do Antônio Ribeiro da Mota, né, de São José dos Campos, Caixa Postal 949. E ele mandou aqui uma seleção com várias músicas, né? Bastante música aqui para ser incluída aqui no arquivo 709. Muito obrigado aí ao Antônio Ribeiro da Mota, né? De São José dos Campos, e pela ajuda aqui na programação, tá ok? Então a seleção musical é minha e também do Antônio Ribeiro da Mota, tá legal? E sempre no oferecimento da boutique Tu e Eu, Galeria Delta Shopping, lojas 4 e 5. E também da danceteria Toque Pop. Hoje tem som na Toque Pop, dá uma passadinha lá, você vai curtir os grandes hits do momento na Top Pop, tá ok? E um abraço também para o meu amigo Felipe Camarão, né? O DJ, né? Por que não falar do DJ do Café Concerto? Oi? Você vai lá também? Dá uma canjinha lá, Felipe. O Felipe vai dar uma canjinha aí na Top Pop, lá moçada, hein? Atenção, galera, o Felipe Camarão vai dar uma canjinha na Top Pop no domingo, tá ok? Então, é hoje, né? É isso aí, hoje, desculpa. Mas até parece que não é uma gravação, né, velho? Daqui a pouco o Felipe tá aí, então, tá legal? Na Top Pop dando aquela canja, né? O DJ Belmont, Felipe Camarão. Então, vamos começando o arquivo 709 desse domingo. Hoje é dia 9, né? 9 de junho de 1991, e você começa a recordar comigo os grandes momentos. O áudio vai até a meia-noite, o meu amigo Joel, o garotinho da Canoa. Grande abraço para você, Joel. Vamos então começando o arquivo deste domingão.

música do Chico Buarque de 1969, Januária. E comecei com Here Can Smith, Don't Let It Die, em 1971. Boutique tu e eu, a moda jovem da cidade. Dá uma passadinha tu e eu amanhã e você vai entrar no grande plano de pagamento com o Matheus. Realmente sensacional, tu e eu. E tem tudo para o surfista também. Alô, surfista, dá uma passadinha tu e eu, que nós temos aí pranchas de surf e pranchas de longboard, todas de primeiríssima qualidade, das melhores marcas. Tu e eu, Galeria Delta Shopping, lojas 4 e 5. E também Toque Pop, hoje aquele som esperto na Toque Pop, a danceteria do momento, Avenida Pacaembu, logo após a ponte da Rio Grande do Sul. Lembrando você que hoje nós teremos a presença do DJ Felipe Camarão animando lá, dando aquela canja na noitada da Toque Pop, ok? Então é isso aí, vamos em frente, vamos recordar mais três grandes momentos no arquivo 709. Arquivo 709, um toque de classe. Oh, Arquivo 709. Mais andante, mais qualidade. A PHM Pneus agora é uma nova loja para melhor servi-lo, equipada com máquinas modernas de alinhar direção, balancear rodas e montar pneus. Venha-nos conhecer, tudo para melhor servi-lo. PHM Pneus, Tomás Galhardo, 1295, fone 324544. Para o Dia dos Namorados, as pernambucanas preparou ofertas que vão aproximar vocês. Meia social 290, meia esportiva, cueca slip e lenço, caixa com três peças só 490. Cinto masculino dupla face 690, camisa esporte US Top 3490. Blusão de moletom 4490, calça jeans Stone de La V 4490. E mais nas pernambucanas, além dessas ofertas, todo estoque exceto eletrodomésticos, você poderá pagar em até três vezes, são até 40 dias. Com seu cartão de crédito sem juros, pernambucanas presentes do tamanho do seu amor. Que a seleção musical é do, né, do Antônio Ribeiro da Mota, garotinho de São José dos Campos, que escreveu aqui para a Costa Azul, para o arquivo 709, e pediu, né? E também, logicamente, incluída a minha e dele, a seleção. Né? Nós dois juntos fizemos a seleção musical deste arquivo 709, deste domingão, dia 9, tá ok? Então é isso aí. A saudade continua. Até às 10, você recorda comigo grandes momentos. Teu olhar de fé. corpo fica a dançar no meio do nosso jantar. Luz de vela, side of town.